rumo à vida. Bon vivant. Abra a porta, deixa o sol entrar, o som sair, tanta coisa pra falar, muito pra ouvir. Hora de trabalhar, não dá mais pra dormir. Hora de renovar, começar a sorrir, começar a simplificar pra depois investir. Eu não preciso nem pensar no que me faz tá aqui. Eu tô em casa, faço as coisas como eu quero, bato a cinza do blunt e coloco fogo tipo Nero. Não desespero, sendo sincero, o que eu espero, seja leal, isso que eu considero. Eu tô em casa, me sinto confortável, quente como brasa, isso é inevitável. Só busco deixa tudo agradável, quando a verdade te abraça, tudo vira memorável, inseparável. Esse é o meu plano confiável, vale mais a pena ser rentável, você amar. Se eu deixei a porta aberta é que eu tô em casa, o meu passado não me afeta é que eu tô em casa. Eu mato a vontade, ou ela é que me mata. Muitos gastam a vida, outros a vida desgasta. Tô jogando, tô em casa, deixo o telefone tocando, tô em casa. Eu mato a vontade, ou ela é que me mata. Muitos gastam a vida, outros a vida desgasta. As horas são longas, preciso de energéticos. Meu coração tá ao meio, então preciso de médicos. Não que o rap seja um remédio, mas tantas cópias baratas parecem até genéricos. Então não me descuido, focado só na performance, em cada sessão de estúdio. Lobo solitário, na madrugada eu uivo. Se o rap fosse minha mulher, eu nunca ia ser viúvo. Não, não somos herdeiros, buscam bife comigo como se eu fosse açougueiro. Se cada indireta fosse uma bala, seria um tiroteio. Se eu contasse cada gado, seria um rodeio. É, eu amo muito tudo isso, mesmo quando tudo dá errado, eu não tô omisso. Nadando contra a maré, ouço reboliço. Sou seguidor do sabotagem, isso é compromisso. Se eu deixei a porta aberta é que eu tô em casa, o meu passado não me afeta é que eu tô em casa. Eu mato a vontade, ou ela é que me mata. Muitos gastam a vida, outros a vida desgasta. Tô jogando, tô em casa, deixo o telefone tocando, tô em casa. Eu mato a vontade, ou ela é que me mata. Muitos gastam a vida, outros a vida desgasta. Ouço falando, cochichando, fofocando, tô escutando, tá inventando, pouco se importando. Fala dos meus manos, dos meus panos, se envolve nos planos. Tá tirando, se mantenha longe, boca fechada, eu não tô brincando. Se eu deixei a porta aberta é que eu tô em casa, o meu passado não me afeta é que eu tô em casa. Eu mato a vontade, ou ela é que me mata. Muitos gastam a